É por isso que o celular dela só vive com a tela pra baixo. É por isso que eu não tenho a senha e ele só vive travado. É por isso que ela ficava com as suas amigas até tarde. Pulga atrás da orelha, não tem veneno que mate. Por que que eu fui investigar? Procurei, achei o que eu tinha medo de achar. Ela entrou num condomínio fechado e eu aqui de fora no boteco agoniado. Deus me livre, esse aperto é mal de chifre. E quanto ela demora nesse condomínio, eu tô no bar matando garrafa a grito. Deus me livre, esse aperto é mal de chifre. E quanto ela demora nesse condomínio, eu tô no bar matando garrafa a grito. Ai, ai. portaldoarrocha.com.br, site oficial do Arrocha. Por que que eu fui investigar? Procurei, achei o que eu tinha medo de achar. Ela entrou em um condomínio fechado e eu aqui de fora no boteco agoniado. Deus me livre, esse aperto é mal de chifre. E quanto ela demora nesse condomínio, eu tô no bar matando garrafa a grito. Deus me livre, esse aperto é mal de chifre. E quanto ela demora nesse condomínio, eu tô no bar matando garrafa a grito. Ai, ai.